no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e também nas redes sociais. Através do Twitter e do Facebook, você tem a oportunidade de ser evangelizado e também de evangelizar, compartilhando seus testemunhos e vivências de fé. Seja um novo associado e nos ajude a seguir evangelizando. Ligue agora para 0-operadora-41-8401-0909 no dígito 1 e faça parte desta obra de evangelização. Deus que fez a terra, o ar, o mar, o céu sem fim. Deus que criou a luz está olhando por mim. Obrigada, meu Deus, pelos amigos que fiz lá na igreja. Tem gente mais velha, tem gente menor, mas somos todos da sua família. O livro Uma Oração por Dia traz 365 lindas orações, como esta, para você ler junto com seu filho durante o ano inteirinho. A renda deste livro será dirigida a crianças de instituições sociais, parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Ligue 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você também encontra este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Família Evangelizar. Juntos somos mais fortes. O que te impede de viver melhor? Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma. Com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança, a obra já está disponível como pré-venda na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Em breve, você também vai encontrar este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Filhos e filhas da hora da misericórdia bendita, amados irmãos e irmãs, eu gostaria que você, ao som desta música da vitória, dissesse: Senhor, que neste dia de finados a vossa misericórdia possa dar o descanso eterno àqueles que já partiram. Jesus vitorioso, bom pastor, olhai por aqueles que já morreram e levai-os ao convívio dos santos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Neste dia de finados, nesta hora da misericórdia, escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Maria Teodora, do São Jorge do Oeste, Paraná. Eu estava com meu neném de 4 anos com um problema no olho esquerdo, uma lesão na córnea esquerda. E o médico detectou que era por causa infecciosa ou traumática. Naquela semana que eu tinha que ir ao médico, o padre começou a novena Nossa Senhora das Dores. E eu pedi para ela que guiasse o médico e ungisse o remédio que eu fosse colocar no olho dele e ele ficasse curado. Coloquei a água para o padre benzer e todos os dias eu passava água benta no olhinho dele e pedia para Nossa Senhora que ela curasse, que ele não estava enxergando mais. E o neném ia na geladeira e pegava o copo: mamãe, está na hora de passar água benta para a mãezinha do céu me curar. E eu tô tão feliz que hoje vai fazer 30 dias e o médico deu alta que ele não tem mais nada no olho esquerdo, que ele está enxergando, graças a Nossa Senhora das Dores. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Que Deus abençoe, filha. Que Deus a proteja ali de São Jorge. Filhos e filhas, vamos ao Evangelho e depois nossas orações aos falecidos. Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Lucas 23, 44, seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Já era mais ou menos meio-dia. E uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se pelo meio. Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Dizendo isto, expirou. José de Arimateia foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Colocou-o no túmulo escavado na rocha. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com vestes resplandecentes pararam perto delas, tomadas de medo. Elas olhavam para o chão. Eles, porém, disseram-lhe: Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia de finados, feriado católico, e somos chamados a olhar para a morte de forma nua, crua, como algo inevitável da natureza humana, e valorizar a vida. A morte, ela é nossa irmã companheira, como dizia São Francisco de Assis. Adormece e acorda conosco. Caminha ao nosso lado. A morte, para alguns é o fim. Para outros, uma ponte. Uma ponte por onde necessariamente temos que passar. Por que rezar pelos mortos? Rezar pelos mortos é uma necessidade. Porque se você for ao cemitério hoje e olhar aquelas flores lindas, vão murchar com algumas horas. As velas, em poucas horas, derretem. No final do dia, os cemitérios estarão vazios. E o que realmente valeu a pena? A oração feita. A missa rezada na intenção de. A comunhão feita na intenção de. A visita ao cemitério, acompanhada de muita oração. A oração que eu vou fazer agora está no site. Inclusive, se você quiser imprimir para levar para o cemitério, eu recomendo. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Pai misericordioso, eu vos ofereço o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no purgatório. Suplico a vós, meu Jesus Cristo, Salvador do mundo, que lhes devolvais a luz perdida. Peço que todos os méritos da paixão e morte de Jesus, o terço que acabamos de rezar da misericórdia, e as lágrimas e as dores da Santíssima Mãe, deem alívio às almas do purgatório, e de modo particular, incluo esses nomes. Diga os nomes dos falecidos. É o lugar que o meu Deus prepara. Nossa Senhora da Boa Morte, protetora e intercessora das almas, rogai por elas. Jesus misericordioso, livrai as almas do purgatório. E reze comigo aquela oração que Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu, pediu que fosse incluída no terço. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus recaia sobre a água e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.